passando o Serra Vitor 366, o 891. 1891 no Torre, 118, decimal 95. 1895, grato, 891. Boa noite, 91, visual, final, estabilizado, pista no zero. 1891, posicionalizado, pista no zero, vento no 30 graus, 109. 130 com 10, tem nível, final, 0, boa noite, 91. Azul 95, azul 9252, acione de identificação, voa lá, Lagoinha, para interceptar a chegada Bonfield, o agente estava 0 no 4. Espera o nível 054. Localizado descida, via Bonfield 050. Nível atividade para você. Gol 21 9 6, chame centro registro 1251, alterna 1, 2, 8, 3, 5. Pede autorizado R nave, ajuste no 014, reporte que é ávido 366. Salário estabilizado no procedimento Fala 19, libera de direito 1219. Alô, Gol 891, pousou, ligou. Tá 3896, acione identificação, voa Mário para interceptar a chegada a Mário, ajuste Salvador no 014, desce para nível 050. Mário 0104, 0590. Salvo 1891. Confirme. Chamando o solo 219 sem estar. A 3896, autorizado desvios, após desvios o Amari. Controle Salvador, muito bom dia. É o 3859 passando 1400, Arbor. Tá 3859, contato radar decolagem, sobe via Arbor 1 para nível 360. Ao 360, senta. Voo 2171 estabilizado, vai passar o 372. Voo 2171 no torre, 118 decimal 95. 1895. Nove tem condição de volta a 368. Projeto 366, tá 3296. Obrigado. Azul 9252, de esquerda pro 090. Esquerda pro 190. Azul 9252, autorizado de desvios, reporte interno. Voo 1184, acione identificação da FG, chegada Mari para nível 060, o ajuste estava dando 0114. Voo 9252, desce para 4.000 pés, o ajuste no 094. 4.000 pés no 094. Trolho 3859. A 3859, prossiga. Devido a formações pesadas à frente, solicita assumir proa 220 e pede a coordenação com o centro aí, porque após desvio tem que voar de moto para frente. Santos 3859, autorizado desvio à esquerda, proa 220. 220. Binário manter pista na zero. .3896, algum desvio previsto à direita? Afirmo, só 5 graus, proa 060 da 3896. Ano 3896, ciente, vamos um tráfego 1:33, passando nível 090, subida para nível 360, Alfa 320 rumo ao posto. Da 3896, ciente. Uno, 1184, voo, serra do 368. Manda pro 368, 1184. 350, não, só informar, tá mantendo 259, vai manter aqui, a subida. 358. Descrição 1040 graus, 109. Zul 9252, desce para 2500, voo certo 366, o ajuste 9014, autorizado a RNAV, reposto certo 366. Desce para 2500, voo certo 66, 1014, reduz, 9256. Então, 3896, reduza para 2209. 1184. 59 após desvios, boa posição Motiva. Motiva, obrigado. Carlos Janeco decolou os 28, controle salvador 1208. 308, boa. Controle, o 3859 só confirmando, é que Motiva não faz parte da nossa rota. 59, ciente, mas irá voar Motiva em coordenação com o centro, após Motiva irá voar a posição Motiva. Soletrar a posição? Mike Oscar Papá, Serra, o Uniforme, Serra Uniforme, Mike Oscar Papá, Serra Uniforme. Compreendi, então após Motiva, voa Moto, 3259. Estimativo, tá 3259. Controle, boa, Papá, Papá, Serra de Leco, na saída da El. Papá, papá, Sierra, Charlie Eco, contato rodando decolagem, só devia sair da Elpa, nível 430. Via da Elpa, 430, Sierra de Leco. 3896, reduza para 1809. 1809, 3896, confirma autorizado o procedimento? 3896, negativo, vamos manter a descida para 5000 pés, então é o número 2 na aproximação. 5000 na sua escuta, 3296. .3859, chame centro Recife, 1251, alterna 1-2835, mano, boa, ótimo. 1251-2835, obrigado, boa. 3896, tem condições iguais a 368. 368, tá, 3296, dá presente. Está 3896, desce para 4000 pés, o ajuste 1094. 4000 pés, 1094, está 3896. O 1184, desce para 5000 pés, o ajuste 1014, reduza para 1909. 27 mil pés, Churchill 904, reduzindo 190, sou 1184. Tá passando com o uísque aqui do Zulu, prefeito. Está no regresso de Cairi para Salvador, atendeu no 1510, 0162 acionado, 0712. Gente, o uísque do Zulu mantém sob condições de desancor do Veracruz, é poste Paripe, o ajuste no 0-1-4. Vai passar a Paripe, 2014. Bloquear o Sierra Victor 366-9252. Do 9252, torre 118 decimal 95. 2895. 3896, boa certa 366, desce para 2500 pés. Serra Vitor 366-2500 pés, autorizado a aeronave 10-3896. 396 desce para 2500 pés, autorizado a aeronave, reposte a 366. Contará 366, 3296. Pouso autorizado, pistão 0, vento 140 graus, 129. Autorizado, pouso, pistão 0, 9252. 3896, segue tráfego 2 horas 7 milhas, número 1 na aproximação, com 1970 de ground speed, um eco 1990. Gente, observando, 3896. Voo 1184, desce para 4 mil pés, voo servidor 368. Está na proa do 368, 4 mil, com 1014. Afirmativo, voo 1184, ajuste no 094. Salvador, Oceano 6250, informação Tango. Oceano 6250, acione identificação, voa Mari para identificar a chegada a Mari, desce para nível 050, ajuste no 094. 32, voa no Mari, 050, 6250. Afasta Serra Tchad e Eco, chame Centro Recife, 1251, alterna 12835. 251-12835. Afirmo, Serra Tchade Eco, 1251, alterna 12835. Grato, bom dia. Salvador, 1184, vai precisar agora dar uma encurtadinha devido à formação aqui no 368, pode ser na proa 70? 1184, autorizado desvio, rapaz desvio, vou ter aviso 366, reduza para aproximação, está autorizado a R-Nave, desce para 2500 pés, o ajuste no 0-1-4. 2500, vamos reduzir mais um pouco, na proa do 66 então, 1184. 3896, reduza para aproximação final, tráfego informado anteriormente, agora com 130 de ground speed. Reduzindo, estabilizou, 3896. 3896, torre, 118, decimal 95. 295, 3896. ingressar na Interlagos, o Isqueiro Zulu? Isqueiro Zulu, direto para asa, chama em visual, por favor. Eu só aviso, então. Pode chamar mais próximo. Pode transferência da comunicação. Pelo Zulu. Vai passar o 366 agora com 160 nós, 1184. Pô, no 184, complete a aproximação Renave, China Turvo Salvador em 1-18, decimal 95. 295, obrigado, 1184. Alemão 21, decimal 1-0, né? 5-2-1-1, bom dia. Bom dia. Repouso autorizado, sistema 0, vento no 30 graus, 109. Repouso 10, pode chamar a torre, Zulu, para ingresso no circuito de tráfego, China Turim 1895, o Isque, Quilo Zulu. Quilo Zulu, grato. Com aquele cardeal, bom dia, para passar o Isque, Quilo Zulu. O Isque, Quilo Zulu, final no 7, autorizado. Quilo Zulu, olha para 1500, reportar na remarcha. Não precisa, ingresso no final da pista no 7. Tem só um tráfego para pouso no 1-0, ele está 5 milhas fora agora. Está justo como número 2. Firma, tio. Gente, quilos, ou visual contrato. Doutor, 9-6, solo 3-8, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1-0. Ah, o livrado, solo 1-2-1-1-0. Salvador, gol no 184, bom dia, final de 3 milhas e meia. Gol no 184, bom dia, posto autorizado, pistão no 0, vento 1409. Livre pouso na 0, gol 1184. Também é 250, desce para 2500 pés, altímetro em Salvador, no 014, livre final Renave, chama estabilizado na final. 2500, meio 14, vai chamar estabilizado final, 6220. De controle, o 3726, cruza o 2100 para 1. 3726, identificação, desce, mantém 050, chegada mais. 050, chegada mais. Para o 50. Descida para o 050, então 3726. 050. Quilos Zulu, pouso autorizado, pistão 7, vento 1, 4, 0 graus, 099. Baixado travado, livre 1, 7, quilos Zulu. Gol 1184, sala 41, libera direita, sala 121, décima 10. Orivra 121, décima 10, gol 1184. Exame final RNAV ou 6250? 6250, complete a aproximação RNAV. Chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, 6250. Torre Salvador, bom dia. Chama 6250, final, visual. 1-0. Chile 250, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 089. Chile pouso, Chile 6250. via corredor, prossiga visual, desvete o altimetro de Salvador 1094, 1500 pés, informe em Paripe, ingresso no Interlagos. Mantenha os corredores, informe em Paripe, Vitor Andrilete. Empresa, após passagem do Airbus na final, olhar e manter o pistão no zero. Após o Airbus na final, olhar e manter o zero. Stop na proa do 366. Chamaria estabilizado, está 3726. Nada 5049, libera próxima direita, sala 1, 21, 1. Libera direito, sobre 21, 1, 62, 0. 48, autorizada chegada na área, na proa de mar, desse mantém 050. Controle Salvador 120, Salvador 1208, bom dia, 3663. 3663, cruzando 1500, vai. 3663, contratada na decolagem, mantém o nível de voo 340, após cruzar 2000 pés, direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, sobe a 3463, grau. Estranho de Liette, vou direto Leda, chamo de voo com campo. Nada, chamo com campo, do que é de estabilizado, 3726. 3726, vai ter aproximação de nave, enchendo a torre instaladora em 198 decimal 95. 1895, bom dia. Azul 762, mantém o ponto de espera da pista 0. Mantendo. Bom dia, Salvador. Usa 3726, tá? Vai passar o Serra Vista 372 com pista livre. 3726 agora de pista livre. Bacana. Tan 372000, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 1 no 3. Tudo livre, 3726. Grande Juliette, regressa um ciclo de tráfego, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Controle Salvador, bom dia, Oxané 6311, Dael Leda, ótima, passando 1300, curva à direita antes de 2000 para evitar formações. Oxané 6311, contato radar em decolagem, subir, mantém 360, direto Leda. Sobe, mantém 360, direto Leda, 6311. Vocês me metrês, vou direto pro ótimo. Vocês me metrês, vou direto pro ótimo. Vocês me metrês, como recebe? É, clareza 5, direto pro ótimo, a graça tá 3, meia 3. Correto. Romeu e Julieta, pouso autorizado Pistona 7, vento no 30 graus, 099. Pouso autorizado, Azul 2762, autorizado Nery, manter Pistona 0. Ali mantenho 2762. Sola 56, libera direita, sola 121, destino 1. 211, para 3726. Submantém o nível de voo 240. 240, 136, né, 3? Decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 30 graus, 099. Livre decolagem, azul 2762. 3663, China, centro, Recife, 251, alterna 28, decimal 35. 258, 251, 128, 35, bom dia, 3663. É 48, descida autorizada para 2500 pés, última transformador no 014, após etapa, ajuste navegação para o Serra Vida 366 para final da aeronave da 10. Desce até 2500, ETAP voa ao 366, o gol no 648, 2014. Pode considerar as restrições de etapa? Livre. Azul 2762 e colou 59, controle Salvador 1208. 208, azul 2762. Vitorinho de Juliette, solo 59, autorizado backtrack, livre na ADI. Voador, azul 2762, bom dia. 2762, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo na 60, sai da Coral. 60 na Coral 2762. Chinem 6311, chame Recife 251, alternativa 28, decimal 3. 251, 28, 363, no ano. Cobra 28, 35. Agora sim, entendido, 2835, muito obrigado. Azul 2762, vou direto Coral. Direto Coral 2762. O 1619 para São Ponte, espera, tá pronto. Com o número 19 autorizado, aliás, de decolar. Pistão 90, vento no 40 graus, 19. A linha decola, dá 1-0-6-9. Iniciando o 169. Ciente. 1395, minha base foi trancada. 1394, assim a indicação, desse mantendo o nível de voo 050, chega da Mare. Está na final da onda. 1648, posto corrigindo. Está visual com o campo? Afirmativo, 1648. 1648, posto está ali na pista 1-0, vento no 30 graus, 1-7-9. Chove sobre o campo, pista molhada. 7, 1-0, 1648. No 6119, decolou 04, controle Salvador, 0018. 208 com controle, gol 969. Gol 969, decolou, não se escuta. Gol 969, controle rota na decolagem, tudo mantendo de voo 360, após cruzar 2000 pés, direto Leda. Voando, após 2000, Leda, voando Leda no momento, subindo 360, gol 1-2-1-6-9. Mal vento pro gol 648. 394, foi direto ETAP. Salvador, bom dia, gol 2065, coração, ponto de espera, zona 0, pronto. Gol 2065, mantenha o ponto de espera da pista 0. Mantenha o ponto de espera, gol 2065. 5196, sendo a unificação, desse mantém o nível de voo 060, chegada Mari. 65, autorizado a olhar e manter pista no zero. Alinha e mantém pista no zero, vou deixar minha zero. Ono 648, solo 06, libere próximo direita, solo no 21, décima 1. 21, 648. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 20 graus, 19. Livre decolagem, pista no zero, vou 20 graus, 65. Aliás, vou 59. Liga. Possibilidade de liberar a velocidade na chegada? Tô livre. Obrigado, 59. Vou 2065, decola 209, no 208, boa viagem. 208, obrigado. O número 19, chame o centro Recife, frequência 251, alterna 28, decimal 35. Controle Salvador, bom dia, voo 2065. Voo 2065, contato radar na decolagem, tudo mantendo aqui. Voo 360, após 2000, direto Leda. Vamos direto Leda, então, passou 3000, o 2065. Salvador, bom dia, voo 094, 320 para 190, começou o tempo. 094, assinei a indicação, desse mantém o 070, chegada Mare. 070 na Mare. Ano 394, após ITAP, ajuste navegação para o CRV do 366 para o final do RNAV da Rosero. Decida autorizada para 2500 pés, ou time em Salvador 104, no 4, livre final RNAV, chama estabilizado. Gente, após ITAP, 366, 2500, está mais estabilizado, 394. É, altímetro 104, Salvador. 104. Azul 596, fitão desvio, direito? que está ligeiramente à direita do segmento da chegada mais. Nosso equipamento apresenta um offset de 0.8 mm à direita. Salvador, muito bom dia, voo 2171, se aproximando do posto de terra 10, pronto para a decolagem. 2171, onda Gol, autorizado em área de decolar, uma centena com 5. Ali decola, uma centena com 10, por 2171. Livre, informe na produto 3, né? Toma aí.